nós vamos trazer a palavra de Deus. Lucas, capítulo 7. Versículo 36 em diante. Mas o Espírito Santo quer falar algo muito sério com a igreja. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante, diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava lá à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com aquele ungüento. Quando o fariseu, que o tinha convidado, viu isto, disse consigo mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: Diz-lhe, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: Julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com ungüento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito mais amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Mais uma vez, feche os olhos na presença de Deus. Texto lindo. Fala por si só. Nós estamos diante de um episódio muito interessante onde Jesus convida. Jesus é convidado para participar de uma ceia, de uma refeição. Na Palestina era de costume, irmãos, que quando se fazia uma ceia, uma festa, para as pessoas, as pessoas não comiam na mesa como nós comemos aqui. Eles tinham, era uma mesa baixa, uma mesa mais ou menos 30 centímetros de altura, e as pessoas se deitavam e reclinavam sobre o cotovelo, com as pernas para trás. E ali tinha as comidas, e as pessoas compartilhavam daquele pão, daquela refeição. E quando acontecia uma festa desse tipo, era comum na Palestina não se fechar as portas da casa. A casa ficava aberta. E as pessoas que andavam na rua podiam ver aquilo que acontecia ali dentro. De modo que qualquer pessoa que passasse na frente, ela poderia eventualmente até adentrar em casa. Poderia entrar ali. Ninguém reprimia. Poderia olhar, cumprimentar as pessoas e sair. É um costume diferente, né, do que nós estamos acostumados. Então, esse texto conta a história desse convite. Jesus é convidado por um fariseu, um doutor da lei, uma pessoa imbuída de conhecimento da palavra, os crentes da época, nós, né? Não se engane. A palavra de Deus, quando fala em fariseu, publicano, doutor da lei, religioso, está falando da gente. Não se engane. E então, esse fariseu, esse doutor da lei, recebe Jesus em sua casa, junto de outros convidados. Mas era de costume naquela época, irmãos, a pessoa quando entrava em casa, havia um serviçal, uma espécie de um zelador, aquele que cuidava de casa. Ele lavava os pés das pessoas, porque naquela época ninguém usava esse sapato que está no teu pé. Meia. A gente tira a ver os pés da maioria dos irmãos aqui, são pés fininhos, né? Tudo certinho. Se você andasse descalço, tivesse mais infância onde se andava descalço, muito. Seus pais, seus avós, muitos que se criaram na roça, sabe o que é isso? Um pé desse tamanho, né? Grandão, né? Esparramado, livre, né? Era assim na Palestina. E as pessoas, quando andavam na rua, não existia esse asfalto que você está vendo aqui, na rua. Não tinha nada disso. Era terra. Era pó. Era sujeira. Então, aquele serviçal lavava os pés das pessoas, dos convidados. Lavava o rosto, lavava-se o rosto, tirava-se o suor. Tão gostoso, né? Quando a gente chega em casa, lava o rosto. As mulheres usam aquele sabonete de erva doce, né? Também gosta. Você passa, lava, se sente melhor, se refresca. Eles ungiam com óleo, mas não era esse óleo de girassol que a gente frita as coisas. Era um óleo fino, um óleo que os poros absorviam aquele óleo leve, onde ficava aquele perfume gostoso no rosto. Então as pessoas estavam preparadas para a refeição, para aquele momento. O fariseu convida Jesus, mas nada disso é feito com Jesus. Todo mundo está limpinho, todo mundo foi tratado, menos Jesus. Por quê? Porque Jesus não era o convidado de honra daquele lugar. E mesmo assim, Jesus, na sua humildade, entra e participa da ceia com aquelas pessoas. Só que uma mulher da cidade, que a palavra de Deus não se preocupa em dizer o nome, porque ela representa a humanidade perdida. Se quiser dar um nome para essa mulher, você pode dar. Dê o teu nome. Tio Mir pode dar um nome. Tio Mir pode olhar para aquela mulher e dizer: essa mulher se chama Mir. Essa mulher se chama Mir. Essa mulher se chama Marcel. Se chama Fabiane, se chama Elias Segala, se chama você. Essa mulher, a palavra de Deus diz que é uma pecadora. Mas que pecado? Não se sabe que pecado ela tinha. Que pecado? Não sei. Porque ela representa a humanidade. Não foi dito que tipo de pecado ela tinha. Isso é uma palavra profética para nós, porque está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa mulher representa a humanidade. Uma pecadora. Que tipo de pecado? Não sei. Nós, na nossa mente medíocre, já pensamos, deve ter sido uma prostituta. Como se o pecado da prostituta fosse mais sério do que o meu. Nós gostamos de dizer o que é pecadão e o que é pecadinho, né? E a nossa hipocrisia é tão grande que nós achamos que o homossexual é mais pecador do que aquela pessoa heterossexual que se relaciona sexualmente com pessoas de sexo diferente. Nós achamos que ele é mais pecador do que aquela pessoa. Mas a palavra de Deus está te ensinando. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquela mulher ouve falar de Jesus naquela cidade. E numa atitude corajosa, resolve gastar boa parte da sua renda, do seu dinheiro, equivalente a mais ou menos um ano de trabalho, porque o presente com que ela queria entregar a Jesus, e ela só queria entregar aquele presente. E ela via Jesus com um sentimento de simpatia. Jesus era querido por todos. Engraçado que Lucas aqui, ele se preocupa em sempre expressar a preocupação de Jesus para com os excluídos, para com os pecadores, para com aqueles que são rejeitados pela sociedade. Não é diferente nesse texto. E Jesus era uma pessoa simpática. E eu vos garanto, Jesus andava muito mais com os pecadores do que com os crentes da época. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você não deve se excluir dos convívios, das suas amizades. Você tem que ser amigo das pessoas que não são da igreja. Você precisa semear sementes do reino de Deus no lugar onde você trabalha, no lugar que você frequenta. Você tem que tratar com respeito, com carinho e amor as pessoas que não conhecem o Jesus que você conhece. Das pessoas que não conhecem os crentes que você conhece, que não conhece a palavra que você conhece, que não comunga com você. Conviver com as pessoas que não pensam igual a gente não vai te contaminar. E Jesus era uma pessoa querida naquele lugar. Todos. Desde o fariseu até o mendigo. Jesus se relacionava com todos eles. Sentava e comia com eles. Coisa linda. E Jesus, então, naquele momento, ela sabe de Jesus, tem simpatia por Jesus e diz, eu vou dar um presente que vale a pena. Eu vou dar o melhor de mim. Um frasco, um alabastro, era um frasco especial que vinha da Pérsia. Uma espécie de um vasinho de uma pedra branca, linda. E havia um perfume dentro daquele alabastro. Um óleo perfumado, caríssimo. Mais ou menos uns 290 denários. O que é um denário? O que uma pessoa ganhava por um dia de trabalho. 290 dias de trabalho para comprar um frasquinho daquele. Eu posso dizer para os irmãos que ali estava toda a economia daquela mulher. 360 dias, tira os feriados. Tira o final de semana, eis o ano de trabalho dela ali. Eu vou dar um presente para esse homem. Esse homem é uma pessoa legal. Mas ela conhecia ainda Jesus de ouvir falar. Conhecia Jesus de longe. Tinha uma simpatia por Jesus, porque Jesus já havia semeado sementes do reino de Deus, de amor e de tolerância para com as pessoas. Às vezes nem isso nós conseguimos fazer. Mas Jesus, então, lá naquele momento, fazendo aquela refeição com as pessoas, aquela mulher entra, e os fariseus e os convidados, os doutores da lei, opa, sujou. Sujou o pedaço. Quem que é essa mulher? Já não me sinto à vontade. Um estranho no ninho. Já estamos desconfortáveis, porque ela é uma pecadora. E Jesus, então, espera. E essa mulher, então, ao ver Jesus, ela é acometida de um sentimento profundo de amor e de carinho, porque diante dela estava o único que era poderoso para perdoar pecados. Então, ela é movida por uma lei maior, por uma regra maior, pela lei do amor. Ela fica transtornada ao ver Jesus. Isso me traz a lembrança. Eu preferia chorar antes para não chorar agora. Eu me lembro do meu pai cantando com a minha mãe: seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Ela viu alguém puro, alguém maior do que ela. Ela foi acometida de um sentimento incontrolável e se joga aos pés de Jesus. Abre aquele frasco, derrama aquele unguento, aquele perfume. Então, os pés de Jesus ficam encharcados com aquele perfume. E não se engane, meus irmãos. Nós imaginamos um Jesus de câmera lenta, né? Olhos azuis, cabelos de shampoo, né? Imaginamos um Jesus com as mãos branquinhas. Imaginamos um Jesus com uma roupa branquinha. Jesus era um típico palestino de 1,80m de altura. Tinha barba preta, olhos castanhos, nariz pontudo, cheirava suor. As mãos dele calejadas. Ah, Jesus era um carpinteiro, filho do carpinteiro. Você pensa que o carpinteiro era igual o Gepeto do Pinóquio? Não! Carpinteiro era equivalente ao pedreiro de hoje. Jesus era o pedreiro. Naquela época, o que carpinteiro lida com o quê? Madeira. Vocês acham que tinha madeira de rodo lá na Palestina? Não, vamos para a floresta ver. Jesus pegava o machado, né? Vamos para a floresta cortar algumas árvores, porque eu quero fazer um telhado. Irmãos, não tinha madeira naquela terra. Não tinha. Só tinha pedra. Jesus era um pedreiro. Conheceu a escassez. Vivia numa casa. Jesus tinha pelo menos 3 ou 4 irmãos. Teologicamente isso é provável. Uma família pobre. Jesus sabia o que era passar necessidade. Ele sabia que era... A gente pensa que Jesus era de uma família de classe média. Classe média, tinha tudo. Jesus nasceu bonitinho. Não, ele passou pelo que você passou, que a maioria de nós passou. E ela chega para jogar aquele frasco de perfume no pé mais sujo da Palestina naquele lugar. Imagine vocês aquele unguento caindo num pé cheio de terra. Imagine vocês. O que virou aquilo? Lama. Não se preocupe, irmãos. É mais uma alma que pode entrar e se converter. E ela, no meio daquele lamaçal, aqueles pés de gente que trabalha. Eu acho incrível a nossa hipocrisia, sabe, irmão? Da religiosidade que pinta um troço muito bonito. Só que ela tinha consciência de que estava diante dos reis, do Senhor dos Senhores. Não tinha parecer nem formosura. Não foi movido por uma estética. Então ela pega aqueles cabelos que naquela época ter cabelos compridos era algo de... era o adorno principal da mulher e usa seu cabelo à guisa de toalha. Começa a secar os pés de Jesus com aquele cabelo e as lágrimas caem diante daquele que pouco tempo depois iria morrer por ela e por mim. Diz o texto que Nunca foi esquecida a atitude dessa mulher. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus fala de cabelos, ela fala de justiça própria. Veja o grau de conversão dessa mulher. Atitude de cabelos aos pés significa tudo o que eu penso, toda a minha moralidade, toda a minha justiça própria, tudo aquilo que eu acho que é bom e que é justo, hoje não vale mais nada. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vejo muito crente que diz que se converteu, mas cheio de justiça própria. Isso é certo, isso é errado, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Não pergunta nada para Jesus e vive a vida do jeito que ele quer. Sabe, irmãos, existe uma palavra misteriosa no Novo Testamento que se chama entendimento. Muda o olhar. A pessoa, quando se converte, ela muda a perspectiva de todas as coisas. Aquilo que ela achava que era importante passa a não ter mais importância. Aquilo que ela achava que não era importante, porque a palavra de Deus diz que é importante, então ela acha aquilo importante. Ela começa a prezar coisas que antes ela não prezava. Ela começa a desejar coisas que antigamente ela não desejava. Há uma mudança de pensamento. Cabelos fala disso. Eu acho interessante, na psicologia, irmãos, quando uma mãe implica muito com o cabelo da sua filha, que cabelo desarrumado, que cabelo feio, significa que aquela mãe tem uma insegurança com relação àquela menina. Isso é um princípio básico da psicologia. Cabelos fala de justiça própria, fala do que você pensa, do que você sente, do que você acha que é certo, do que você acha que é errado, mas quando nós temos uma experiência real e profunda com Cristo, muda o pensamento, muda as coisas, muda o olhar, tudo passa a ser diferente. Porque nós passamos a pensar com a mente de Cristo em nós. Mais do que isso, a conversão dessa mulher foi tão profundo que atingiu até o bolso. Onde ela começou a entender que tudo que ela tinha não era mais dela. É de Deus. Deus. Onde ela entende que aquela sensação de posse, eu comprei, eu tenho, eu posso, eu consigo, já não tem mais valor. Porque tudo é de Deus, tudo é para Deus. Essa mulher nos traz um exemplo de uma conversão real a Cristo. Mas eu quero avançar no pensamento aqui. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título seria Uma Igreja que Ama. Onde que você quer chegar, Marcelo? Observem, irmãos. Aquela é uma casa fechada onde está Jesus e vários doutores da lei. Não é parecido com os nossos cultos? Onde Jesus está, vira culto de adoração. Se o coração daqueles fariseus estivesse em Jesus Cristo, aquele momento seria um momento sublime, seria um momento de glória, porque alguém havia se convertido naquele lugar. Aquela mulher entra, mas o coração daqueles fariseus era de exclusão. E aqui é um princípio, irmãos, que eu quero repartir com os irmãos, eu quero que isso esteja no fundo do seu coração. Jesus não exclui ninguém do seu reino. Para todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele comigo. Mesa fala de comunhão. Significa que aquela mesa, aquela festa, ela fala de uma situação em que Jesus ele está sempre pronto a receber um coração penitente. Mas o coração das pessoas nem sempre está preparado para receber as pessoas. Esse texto nos dá uma lição de que nós temos Igreja da Ribeira, em Curitiba. Essa igreja tem que aprender a amar as pessoas. Nós temos que aprender a receber as pessoas como elas estão. Diz o versículo, venha como estás. Venha como estás. Nós, irmãos, como igreja, não podemos privar ninguém de ouvir a mensagem do Evangelho da cruz. Aleluia. Ninguém. E cada pessoa que entrar por aquela porta, saiba, meu irmão, foi o Espírito Santo que trouxe. Aleluia. Você veio porque o Espírito Santo trouxe você por aquela porta. Aleluia. Mas se essa história fosse contada diferente, o que seria? Vamos contar diferente essa história? Chega a mulher na porta. O dono da casa, ei! Entra! Você está com fome? Venha! Tem um lugar para você. Você vai para o canto. Você já comeu, pode sentar lá. Venha! Ó, você é da casa, você já sabe como é que é, tá? Lá na mesa tem mais comida. Por favor, irmão, atenda aquela pessoa. Jesus, que bom que você está aqui. E aquela mulher chega lá, então, chega aos pés de Jesus, se arrepende, e então o povo da mesa começa a glorificar. Glória a Deus! Olha, Jesus, mais uma pessoa entrando para o teu reino. Olha, Jesus, nós vamos cuidar dessa pessoa. O que, que o Senhor quer que a gente faça por ela? Ah, Marcelo, isso é fantasia. Isso não existe. Existe. Existe no teu coração. Sabe, irmãos, quando é que a gente vai conseguir fazer essas coisas? Quando nós nos enxergarmos naquela pessoa, naquela pecadora. Existe um princípio básico no cristianismo, de que o meu pecado sempre é maior do que o do meu irmão. Não é a teologia da culpa, mas nós temos que entender, irmãos, que na ótica de Deus, eu fui agraciado pela palavra de Deus, porque fui tão pecador quanto aquela pessoa. Se coloque no lugar daquela pessoa. Porque, irmãos, o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, ao coração do pastor dessa igreja, o tio Mir, tem falado ao coração dele, e está para vir, irmãos, um exército de pessoas famintas por uma palavra de salvação, de uma palavra de consolo. Existem pessoas que estão numa situação de desespero e que vão confrontar a sua fé. Você precisa estar preparado. Quer um exemplo? Na escola onde estuda os seus filhos, a Eleni sabe disso. Quantas crianças aidéticas? Há pouco tempo atrás, a gente não chegava nem perto de um aidético. Pois seus filhos convivem com aidéticos todo dia. Pois para aquela porta vai entrar pessoas em estado terminal, irmãos. E eu quero que essa igreja tenha uma palavra de salvação, tenha um abraço amigo, tenha uma oração para aquela pessoa. Amém. E a gente só vai conseguir ter um evangelho de poder e de graça se nós aprendermos a amar os irmãos que entram por ali. Fabiano hoje disse uma palavra muito sábia. Ele diz assim, as pessoas que Deus deu para essa igreja são vocês. Ele começou a citar o nome de cada um de vocês. Foi o que Deus confiou a nós. Não é o bonitinho da outra igreja. Eu vou lá chamar do da outra igreja, né? Vem, você não está feliz com essa igreja, vem para cá. Não. Deus tem um propósito com ele. Aqueles que o Espírito Santo trazer por ali tem que ser bombardeado com amor, com aceitação, com tolerância. Não que nós vamos nos contaminar com o pecado daquela pessoa. Longe disso. Mas nós vamos impressionar aquela pessoa com o amor de Deus sobre a vida dela. Jesus não tinha medo de se contaminar com nada, irmãos. Aqueles fariseus tinham medo de se contaminar porque já estavam contaminados com a hipocrisia do mundo. O mundo já estava neles. Tudo que eles viam era impuro, porque viviam sob a teologia da culpa. Irmãos, nós estamos diante de uma sociedade que vai demandar de nós um quilate de amor superior a tudo que você já viu. Você está preparado para receber um membro novo que entra ali? Como está seu coração? Olhe para essa passagem. Em quem que você se encaixa nessa analogia, nessa história verídica? Nos fariseus? em Jesus ou na mulher? Eu sou a mulher. Eu sou a mulher. Eu sou o pecador. Jesus não me ama mais do que aquela pessoa que estava fora gritando, tentando chamar a atenção. Jesus não me ama mais. Não. Deus está preocupado com aquela pessoa. Talvez até mais do que comigo. Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu vim para quem precisa. Aquela mulher disse assim: Deus, se a tua especialidade é salvar alguém, eis aqui uma pessoa que precisa ser salva. Deus não me ama mais do que ama você. Deus não ama mais você do que aquela pessoa miserável que está lá fora. Não. Deus ama a todos. Eu não me engano, irmãos. Eu sei que se eu vou, ainda posso ser provado pelo que estou dizendo. Mas se a nossa teologia, né, pastor, não exceder em muito a teologia dos fariseus, vã é a nossa fé. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Entrou por aquela porta. Eu quero nessa igreja uma competição. Entrou, não importa quem. Todo mundo vai para cima. Como vai você? Entra. Vamos conversar. Vamos tomar um café. Aquela pessoa que te magoou, que você conhecia, Deus quer trazer para de volta, para dentro dessa igreja. Quer que você esqueça o passado, que você perdoe as coisas do passado e comece uma vida nova em Cristo Jesus. Irmãos, aquela mulher entrou por aquela porta naquela casa. Isso quer dizer que por aquela porta entrará muitas pessoas. Você está preparado para receber? Abrir mão um pouquinho da conversa com aquelas pessoas que você já conhece, que você já ama, dedicar um pouco de tempo, um par de ouvidos compreensíveis, uma oração, um carinho, um amor. Está preparado para isso? Sabe, irmãos, nós não fomos ensinados a amar as pessoas. Não fomos ensinados a amar as pessoas. Mas hoje o Espírito Santo vai ministrar o coração. É só imaginar que por aquela porta entra o teu filho, desviado. Entra o teu marido perdido. Entra a tua esposa indiferente. Entra o teu vizinho doente. É só você sentir a dor daquela pessoa. E aí você vai entender o que é o amor de Deus para com a humanidade. Alteridade é uma palavra interessante na filosofia. Não, uma palavra interessante na antropologia. O que é alteridade? É você reconhecer que o diferente é igual a você. Não é você se colocar apenas no lugar daquela pessoa que está sofrendo, mas é você admitir que você é aquela pessoa. Você é aquela pessoa que está passando por aquela situação. Você é aquele pecador. Você é aquele viciado. Podia ser você. Talvez você seja viciado em coisas que ninguém sabe. Você tem que admitir que aquela pessoa é você, Jesus fez. Ele, quando subiu na cruz, ele admitiu e falou para Deus: Deus, agora, enquanto eu estou sofrendo, eu sou a humanidade pecadora. Eu sou um pecador. Eu mereço morrer. Jesus deu o maior exemplo de alteridade. Ele foi no nosso lugar na cruz. Nós devemos fazer a mesma coisa. Nos colocar no lugar da pessoa. E ter um pouquinho de misericórdia. Sabe, irmãos, um sorriso, um abraço pode salvar uma vida. Eu me lembro de um irmão do coral, quando eu era de outra igreja, que ele disse para mim que depois que eu abracei ele no ensaio do coral, ele desistiu de se matar. Só isso. Já imaginou? Foi me falar 8 anos depois, quando encontrei ele no Instituto Bíblico, o Marcel. O primeiro abraço que eu dei em Jesus foi quando eu te abracei. Foi isso que aconteceu. Eu me recordo no meu casamento, e orava: Senhor, eu quero ver a tua glória nesse casamento. O Senhor está me dando a melhor mulher do mundo. Estou tendo tudo do bom, do melhor. Senhor, dá sentido esse casamento para as outras pessoas também. E orava de joelhos para minha esposa, pedia, junto com a Nivel, que era minha noiva: Nivel, vamos orar para que alguém se converta, alguém restitua o casamento. Tem que acontecer alguma coisa. Nós já estamos abençoados. Tem que dar certo alguma coisa. Muitos aqui estiveram no meu casamento. Fabiana ainda namorava, Elaine. Faz tempo. Estava os cabelos brancos. Deixa eu contar para os irmãos. A igreja contratou alguns garçons, churrasco. Tinha um. A igreja, né, se mobilizou para fazer nosso casamento. 700 pessoas. Coisa de louco. E festa, e carne, e tal, e aquela alegria toda, e aqueles garçons correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Um calor danado, um calor. E a gente lá, 7 anos depois, eu estava no retiro. Chega um homem para mim assim e diz: Marcel, você não casou mais ou menos assim no final do ano, num dia de calor aqui, que tinha um churrasco, tinha mesas com frutas, né? Era teu casamento? Mas espera. Na hora do culto você vai saber. Na hora do culto do retiro, aquele homem pede para dar um testemunho. Levanta a mão e vai lá. Ele disse assim: eu estava desviado, estava viciado em cocaína, trabalhava de garçom, quando vim para uma recepção aqui nesta igreja, naquela chácara da igreja. E ele contando, irmãos, era muito engraçado, porque ele disse que era muito calor, e eles começaram a trabalhar, e ele disse assim: gente, como crente come, né? Crente não dorme fora de casa, não joga, não fuma, não bebe, mas come. E a gente correndo no meio daquilo, e eu tinha cheirado todas, eu estava alto. Mas quando nós fomos chegando naquele lugar, parece que sumiu o efeito da cocaína. E começamos a trabalhar, irmãos, como eu trabalhei. E aqueles garçons começaram a falar de Jesus para mim. E eu vi aquele casamento, eu vi aqueles noivos, eu vi aquelas pessoas, fui sentindo uma presença, e eu não resisti. No final, eu pedi: eu quero voltar para Jesus, alguém olhe por mim. Se converteu. Se converteu. Uma alma menos no inferno. Coisa linda. Fica ali, pena, pena. Deus vai te usar assim, irmão. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava perturbado por espíritos malignos, um espírito de engano entrou na minha mente, e aquele espírito maligno me convenceu que eu tinha feito um pecado contra o Espírito Santo, e eu achava que eu ia para o inferno, e parece uma coisa boba, mas quando isso sai da boca de um demônio, não é brincadeira. E eu passei 6 meses de depressão profunda, meus pais nem sabem disso, está sabendo agora, até que eu fui num retiro, e estava lá o tio Amir, e ele chegou. Depois daquele culto, assim, eu cheio daquele sentimento de culpa, com medo de perturbação maligna, com medo de demônios, ele chega, me abraça, daqueles abraços que só o tio sabe dar, porque a gente entra nele, né? Ele desaparece dentro dele. Naquele momento fez, parece que sumiu. Rompeu alguma coisa dentro de mim, eu não tive mais vontade de me matar. E alguma coisa dentro de mim disse assim. Eu disse para mim mesmo, disse: eu posso servir a Deus. Eu valho alguma coisa. Dali para frente, minha vida mudou completamente. E já fazem 19 anos que eu estou junto com esse homem aqui. Não se engane, irmão. Deus pode usar você com um abraço, com um sorriso. Deus vai te usar nas coisas mais simples e mais singelas. Irmãos, o mundo não quer mais uma pregação eloquente dos avivalistas e dos alistas que estão andando por aí. Deus quer usar você. Você, Deus quer usar. Fecha os olhos. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja. Aleluia. Aleluia. E o Senhor quer fazer, Senhor, desta igreja uma igreja de amor. Uma igreja que ama. Eu quero uma unção de desespero pelas almas. Eu quero uma unção de lágrimas pelos perdidos. Eu quero, Senhor, uma igreja desesperada pela humanidade, Senhor. Mas eu quero, Senhor, uma igreja que ama o ser humano. Que não se contamina com os pecados das pessoas, Senhor, mas as pessoas são contaminadas pelo teu amor. Eu quero ser uma igreja que compete para abraçar aqueles que estão visitados, que são visitados essa igreja. Eu quero ser uma igreja surtada, Senhor, de carinho. Senhor Jesus. Ah, meu Deus, eu quero uma igreja escandalosa, Senhor, na caridade, no amor. Da mesma maneira como o Senhor foi surtado, meu Deus, quando se entregou naquela cruz de humilhação. Oh, meu Deus, que loucura é essa, meu Pai? Que loucura é essa, meu Deus? E mamadachuria cantati. E balachuri calamanati. E demeneste, que demenestai a mamadachuria. Oh, meu Deus, meu Pai. E calamanati. Como o Senhor fez com Davi, eu quero que o Senhor tome os rins dessa igreja. Quero que seja acordado de madrugada. Quero que o Senhor coloque a mente, Senhor, de pessoas, Pai, que precisam da Tua graça e essa igreja seja uma intercessora de madrugada. Eu quero, Senhor Jesus, que essa igreja perca o sono, porque se importa, Senhor, com os perdidos. Meu Deus, eu quero uma igreja. Não, eu não quero. O Senhor quer. O Senhor quer uma igreja, Pai, que não tem medo de amar. Que não tem medo, Senhor, de se doar, mesmo para aqueles ingratos. Senhor, eu sei que nós seremos provados por essa palavra, mas dá graça, Senhor. Pai, nós sabemos que virão pessoas que virão aqui, não vão se firmar, Senhor, que vão usar as pessoas. Eu sei, Senhor, que existem pessoas que não entendem este amor. Mas mesmo sendo lesados, Senhor, tem misericórdia. Mesmo lesados, que nós possamos dizer diante de Ti naquele dia, meu Deus, eu tentei. Senhor Jesus, nós queremos uma igreja que ama. Esta é a mensagem, Senhor, nesta noite. Ministra isso no coração. Não seja, Senhor, por um sentimento de culpa, da obrigação de ter que ajudar os outros, não, Senhor. Que seja de íntima compaixão. Assim como o teu filho, Senhor, chorou quando Lázaro morreu. Assim como Jesus chorou tantas vezes, Senhor, por Jerusalém. Nós também queremos chorar pelas almas, mas de íntima compaixão. Aleluia. Senhor, me alegro em Ti e de júbilo salve meu coração. As vitórias que eu recebi e também perdão. Pois vitórias que eu recebi e também os que são pecadores, Senhor, na multidão e na multidão. Aleluia. tribulações, por isso conheço a alma humana. Passei tribulações, eu sei, Senhor, de acusações e tentador, mas peguei na sua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na sua mão que me sustentou. Ó, como que eu ouço, eu vou dizer pra você. Agora Deus quer que você pegue na mão daquela pessoa. Assim como Jesus agiu com misericórdia na tua vida, você age com misericórdia na vida do teu irmão. Aleluia. Porque muito ama quem muito foi perdoado. Nós só vamos entender isso se entendermos a dimensão do nosso pecado. Muito ama quem muito se lhe é perdoado. Oh, aleluia. Aleluia.